Atlântida, todo mundo tá ouvindo a Rádio do Planeta 6 em ponto. Tá começando mais uma edição do Pretinho Básico. Pretinho Básico ao vivo para todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 1.374.000 ouvintes param tudo que estão fazendo agora para ouvir o Pretinho Básico nos dois estados, nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Até às 7, oferecimento de sandálias Boa Onda, a revolução do conforto, o Big a preço baixo todo dia. E Damilher, a moda está nas ruas. Saudar a rapaziada do Pretinho Básico. Potter sendo aplaudido nesse momento. Por ele mesmo. Mim mesmo. Exatamente. Está sendo aplaudido por ele mesmo. Fala, Caginha. E aí, beleza? Boa tarde. Falar, Potter, desculpa. Tudo certo? Fala aí, Potter. Qual é que é a... Eu sou Coringa, né? Que eu jogo em qualquer lugar. É, o Coringa. Mas tem que ter a tua cadeirinha, né? Tem. Estrelão. É que a cadeira é mais alta. Cara, eu descobri que eu não tenho 1,70m. Eu tenho 1,68m. Você me lembra do Lauro Quadros, quando o Lauro Quadros fazia o Jornal do Almoço, ele botava uma almofadinha, né? Pra ficar mais alto. É que depois é que o pessoal descobriu alta, isso. Ficou melhor aqui, entendeu? E aí, Bartola? Grande Lauro Quadros. Beleza, maninho? Beleza. Tudo bem, cara. Olha quanta gente pra saudar. Hoje tem duas estrelas móveis pra saudar aqui. Neto Fagundes! Na verdade, hoje eu não sou estrela móvel, né, cara? Não, hoje eu tô... É participação especial. Participação especial. Featuring. Featuring. Na verdade, a primeira empresa, depois as coisas individuais. A estrela móvel é o Homem Colorado. Cara, muito boa tarde, caros ouvintes. Tem tanta música com o Lelê que a gente podia fazer cada intervenção do Lelê, um Lelê. O Lelê! Eu quero fazer com você! O Lelê! O samba Lelê tá doente, tá com a coluna quebrada. Samba Lelê precisava. O Lalala é a dança do ET que veio a bala. Nossa, tem outra desalto também que é no Lelê! É que a gente misturou. O Potter foi muito bem, porque ele buscou a música. Ele buscou a original pro final pra acabar com essa história. É que é muito difícil escrever uma música com Lelê, né, cara? Lelê. Até o Alcemar tá aí também. Alcemar tá alucinado hoje. É pena que os ouvintes não podem ver, mas eu tô aqui hoje no meio de dois baluartes. Sim, do rádio, Fagundes, né, e Alcemar. Impressionante. Hoje tá Alcemar, né, tá feita a lista de chamada, todo mundo aqui no Pretinho Básico até às 7. Pra começar, os destaques do Clique RBS. No Brasil, em cada 3 assassinatos, Potter. No Brasil, em cada 3 assassinatos, 2 são de negros. É lamentável. Em 2008, morreram 103% mais negros do que brancos. 10 anos antes, essa diferença já existia, mas era de 20%. Esses números estão no Mapa da Violência 2011, um estudo nacional apresentado hoje. E esses números mostram que, enquanto os assassinatos de brancos vêm caindo, os de negros continuam a subir. Esses números mostram isso é o racismo que velado. Que é melhor ser branco, na real, esses números mostram. É melhor ser branco, rico e bonito no Brasil. Mas se tu é branco, você tem mais chance de ser rico. Além pois de é, ser dúvida. Exatamente. Esse é o fato. Esse é o fato. Bom, tá aí, não né? É só racismo, não, Brasil, né? É histórico também isso, né, meu velho? Sim, mas continua, não muda nunca, cara, só aumenta. Eu acho que isso não é só no Brasil, né? Nos Estados Unidos, por também. Exemplo, isso também deve ser assim. Também. Não é só no Brasil. Na África também deve ser assim. É que na África a grande maioria da população é não, negra, mas eu tô dizendo, né? Que, tipo, justamente por causa do... Mas em países que, tá falando, que tem, né, as duas, o branco e o negro, as etnias, acho que... É, né? Sabe, tem um livro sobre etnias que os olhos... Tem explicações geográficas, assim, de por que que cada continente tem uma característica de humana, assim, de pele, de cor, de olhos puxados e tudo mais, sabe? O negro, ele, a África, ela é negra, principalmente a subsaariana, porque o sol é muito forte. Então a pele é mais escura. Isso por muitos anos. De defesa, né? Exatamente. É, os asiáticos por causa do vento. Do vento, exatamente. E aí os olhos foram fechando por causa do vento. Ah. sabe? Os índios pela mesma razão do, do, né? Aí, e nos polos, é quanto mais próximo nos polos, mais branco. São, porque nunca se expõe ao sol. Pô, né? Em Osório tinha que ter um monte de japonês, então, cara. É verdade, tem vento, né? Litoral, agora em Capão. É. Litoral gaúcho. Agora só volta ver japonês na praia, né, cara? É o Jamaica vento. Também vai fechando o olho. É, na Jamaica também. Jamaica são duas coisas, né? Tudo japonesinho lá. Uma campanha busca conscientizar os motoboys para diminuir o número de mortes no trânsito. Grande chance. O número de acidentes de trânsito com mortes envolvendo motociclistas é quase o dobro do registrado com automóveis. Para derrubar esses números, a Fundação Tiago Moraes Gonzaga apresentou a campanha Moto Vida. Com foco nos motoboys, empregadores e usuários de teleentrega, as ações pretendem conscientizar a população que não adianta chamar o motociclista de responsável se o cliente solicita que a entrega seja feita em 5 minutos. Pois é. A sociedade costuma dizer que os motoboys são os vilões do trânsito, mas eles são as vítimas. Tem pizzaria aí que promete, né? Se não entregar a pizza em 30 minutos, tu recebe teu dinheiro de volta. E quem é que estoura essa conta? Claro. O entregador. Se o cara não conseguir entregar a pizza em 30 minutos, a pizzaria vai ter que dar de graça a pizza pro cliente. E no cozinheiro também, né, amor? O cozinheiro tem que agilizar o processo. Cara, ontem... O cozinheiro tá com o forno quente, com a massa montada. O cozinheiro tem um tempo padrão, X pra preparar pizza. E é um tempo padrão, e aí, a partir daí, os caras vão... Exato, e um volume de pizzas também. Ô, cara, ontem eu tava numa esquina... Olha só, lado direito eu estava, pra dobrar a direita. No meu lado esquerdo, um motociclista. Ele arrancou e cruzou na minha frente, tá? Exatamente no oposto. E eu dei uma buzinada. Cara, ele só passou correndo e levantou o dedo maioral pra mim, assim. É inevitável tu pensar numa hora dessa. Porra, dá vontade de passar por cima. Dá vontade. Mas claro que eu não vou fazer isso. Mas dá vontade. Mas isso aqui é real, cara. As pessoas de baixo precisam desse documento em 10 minutos lá na Jaguariú. E aí o motoboy tem que entregar em 10 minutos. Se não entregar, ele não vai pegar outra entrega. Ele vai ser taxado de... Valmir, parabéns, Valmir, novamente. Valmir inventou uma empresa de caminho boys. Caminho boys. Os caras só caminham. Se não entregar em 5 horas o seu pedido, nós te damos dinheiro de volta. Boa. 5 horas. E os motoboys vão lá, pegam ônibus, lotação. Tem um, sete, mas empresa mas de pedal, né? De bicicleta. Que os caras fazem entrega deles. Ah, mas tem cidade que dá pra ser assim, né, cara? Que Porto Alegre é difícil, né? Não, é, cara. Imagina cara, fazer uma entrega de bicicleta não, aqui até, em cima, até né? É. O problema é o morro, né? Mas tem uma Santa Maria é impossível. Ó, cara, né? No final dos anos 80 eu fui office boy da prefeitura de Gramado e eu trabalhava de bicicleta. Em Gramado? Em Gramado. Gramado tem lomba, né? Gramado é difícil de pedalar em Gramado. É por isso que é fortinho assim, né? É. Forte. Não, às vezes pra subir era um problema, pra descer depois só vinha. Quando chovia não ficava uma lama no Gramado? Não, cara, já era bastante asfaltado. Não tanto quanto hoje, né? Não. Ô, Toledo, o Pianjas, meu Toledo. Porã, o Pianjas. Como é que é? Pianjas. Porã. Pianjas é chato pra caralho. Novos táxis começam a circular em Floripa amanhã. Olha aí. Hoje, o serviço de táxi de Floripa tem 258 veículos. Amanhã, 120 novos entrarão em circulação. E outras 80 vagas deverão ser preenchidas em até 6 meses. Os novos taxistas vão atuar em pontos criados nos bairros, especialmente no interior da ilha e junto a shoppings e supermercados. Haverá ampliações também no aeroporto e na rodoviária de Florianópolis. O que é interior da ilha? No interior da ilha ou no centro da ilha, né? Não. Sim. No interior da ilha. De interior mesmo. No interior de... Não na orla. De Floripa. Interior da ilha. Mas não é no perímetro, é dentro, no centro. Cara, bom, é isso aí. Mas não vai mudar nada também. Eu não vai sei. Ter mais carro na rua, né? Os táxis ganham mal. Em Floripa, o táxi é muito caro, mas eles ganham mal, porque pouca gente usa táxi, todo mundo tem carro. Porque é muito caro o táxi. Então vai ter mais táxi. É uma bola de neve, né? Vai ter mais táxi, mas... Mais concorrência, menos passageiros. Vai ter mais gente ganhando menos. Os taxistas talvez aumentem o preço, e aí menos gente usa táxi. Ah, mas se a prefeitura liberou 200 vagas, é porque tá precisando, né, cara? Não liberaria tem algum 200. Estudo, alguma coisa. É difícil mesmo, cara. É difícil. Mas é ruim pegar táxi em Floripa, é verdade. É brabo. Muito caro, é verdade. Caro. Quando chove, por exemplo, é muito complicado. Cara, qualquer lugar do mundo é complicado pegar táxi. Não, táxi não. Porto Alegre é tri ruim, cara. E não. Quando chove, não, é mas assim, Buenos Aires, São exemplo, Paulo é um horror. É uma cidade muito bem servida de táxi. É muito bem servida de táxi, São Paulo. Nova York, Nova York, eu andei em Manhattan ali, parte. Ah, vamos parar de se exibir aí, ô Cagê. São 6:09, Cagê. Agora é a hora dos flatos do dia. Vai, Faustão, ajuda nós aí, Faustão. Flatos do dia, galera. Com o criticável, o durável, o inoxidável, o rei da Suíça, KG, galera. Esse é Galo. Galo, velho, não peço mais pra ti, Pia. 8:39, namorada de Cristiano Ronaldo é flagrada com perna peluda. Opa! Não. Não, que isso, Potter? A perna peluda pode estar com os pelos dourados. Não, perna peluda não, não é legal. Perna peluda sem pelos dourados, né, meu? Não vai saber? Não. Aqui a minha equipe confirma que é portuguesa, cara. Ela é portuguesa, ela não tem pelo. Se o pelo é dourado, não é, não chega nessa manchete no nível do programa do Rádio. Muito obrigado. Um bom nome pra banda, né? A banda Perna Peluda. Perna Peluda. E vem aí o novo sucesso do Perna Peluda. 10:19, Maria Flor passeia pela orla do Arpoador. Ela fica meio plantada. Por onde ela passa é um jardim. É, a Maria Flor fica meio plantada. É uma atriz da nova geração. Ela já foi mudinha. É, ela foi muda. Pede nem cheira. 12:44, Luciana Gimenez dá à luz a seu segundo filho em Nova York. O segundo filho dela, trabalhando com lâmpada agora. Dá à luz em Nova York. Não, o segundo filho dela e foi em Nova York. É. Se bem que eu não sei onde nasceu o Lucas, né? Mas sabe por que ela faz isso aí? Pro guri não ter problema com o passaporte depois. Ela só tem esse filho e o Lucas? Acho que sim. Será? O guri que nasce nos Estados Unidos já nasce com o Green Card. Lucas, pra quem não sabe, é o filho do Mick Jagger. Green Card. E que foi feito num canil de uma mansão em São Paulo. Um canil? O gurizinho nasceu com a língua pra fora. Tava ali, começaram a beber e o Mick Jagger... Hey. Let's go to the canyon. Ela assim, canyon? Yeah, the house of the dogs. Vamos fazer uma cachorrada. The house of the dogs. 14:19, acompanhado por Morena, Marcelo D2 passeia pelo Leblon. Opa. Mas ele é casado, né? Ele esqueceu o nome da Morena. Ele esqueceu que tá sendo filmado. Ele esquece de tudo, D2. 16:39, Amy Winehouse começa a fazer balé pra entrar em forma. Ah, é? Vai. O equilíbrio é o forte da Amy Winehouse. É a própria cisne negro. O PDD pra ela é uma barbada. É o pra beber. Ela faz aquele passo pra beber. E agora, questão de 5 minutos atrás. Cinco minutinhos atrás, Maurício, não mais do que isso. Deixa eu calcular aqui, Cagê. Cinco minutos. Eu tô achando que é sexta-feira já hoje. Cinco minutos. Então era 18:07. 18:07, sim. Sim. Sim, galera. Olha aí, Faustão. 18:07, meu. O que que houve, bicho? Olha aqui. 90, né, Faustão? Meu Deus. Maria Paula passeia pelo Leblon. Leblon. Eu não vou negar, galera. Leblon. Ou o filho, galera. Maria Paula, grande. Vamos no Leblon. Postão. Ah, por isso que vai casar. É filha do Supla. João Suplicy. É do irmão do Supla. O sobrinho do Supla, né? Postão, do Blebleste. E ela separa, ela tá separada. É do. Pô, como é que é o nome daquela banda João... muito legal dos dois irmãos? Caceta e Planeta. Não, cara. Brothers of Brazil. É. O nome da banda é Brothers of Brazil? Sim, cara, é o super irmão dele. É mesmo. Não, cara, é a maior... Posso falar? Não, a maior picaretagem do Brasil. Grande abraço à família que tá aí conosco em Porto Alegre. Família super Mas o Brothers of Brazil é demais, cara. Brothers of Brasil. Tem outras na Olele Music. Também tem. Perguntar pro Milton Leite. Milton Leite, o que acha do Brothers of Brazil? É chato pra caramba aqueles caras. Meu Deus. Vai daí, Potter. Quero te encontrar. Quero te encontrar. A galera do PB veio pedir uma ajuda pra vocês ontem, dia 23. Ontem foi dia 23? Ontem foi dia 23. 23. Vi na parada uma morena linda. Oh. Morena linda, onde é que tu tá? Como as que o Davi descreve. Ela, além de morena, usava óculos, estava de vestido rosa e de fones de ouvido. Ah. Isso mostra, esse quadro mostra como os homens são cagões, cara. Não consegue falar com uma mulher. Aborda a mulher, tia. Fala qualquer bosta. Como é que tu aborda uma mina que tá de fone de ouvido? O que tu tá ouvindo? tá ouvindo o Pretinho? Ah, tá, tu fala assim, tu acha que ela vai te ver, ela vai ter que tirar o fone. O que que é? Cutuca ela. Oi, o que que tu tá ouvindo tão concentrado aí que não me percebeu? Ela tá ouvindo, fala assim, ó. Aí ela vai tirar o fone, o quê? E fala... Bom, ela tava de óculos, tava de vestido com fone de ouvido e pouco antes de entrar no ônibus, ela soltou um... pum! Ela tava de fone, ela não ouviu, cara. Ela não ouviu. Soltou um sonoro. É, a porção da... de palmas às mulheres que soltam pum. Você aí que está andando com sua saia cor-de-rosa e peidando. Descreve a morena, um, vestido rosa. Um toquezinho. Um toquezinho pras gurias que peidam quando estão subindo. Solta um pum. Ah, desculpa, solta um pouco quando estão subindo no ônibus. Solta um pouquinho antes. Quando fez o sinal pro ônibus parar, já solta. Porque senão ele vem atrás. Então não adianta. É o peido se apega. Parece um tapa, né, bicho? É, pouco antes de entrar no ônibus, ela soltou os cabelos. Ah, tá. E eu tava quase ao seu lado. E aí ele sentiu o perfume da mulher. Chapuzão. Linda, cara. Bom, ela pegou o mesmo ônibus que eu, o Big Feitoria em São Leopoldo. Big Feitoria em São Leopoldo. Já diminuiu um monte de gente. Na parada do metrô, lá pelas 8h20 da noite. 8h20. 8h07. É, 8h20. Um pouquinho depois. 8h07, mentira. Se ela estiver ouvindo o PB, peçam pra ela mandar um e-mail para... O cara criou um e-mail, cara. Ah, para. Morena_dobus, arroba hotmail.com. É. Morena@dobus. Não. Morena, underline. Ah, desculpa, underline do bus, obrigado. Arroba hotmail.com. Ela é a morena mais linda que eu já vi. Oscar Oliveira, mano. E ontem pegou o Big Sertório. Big Feitoria em São Leopoldo. Tá, Big Feitoria em São Paulo, tá? Big Feitoria, homens são cagões, não consegue falar com o Moreno ali. Ô, cara, eu duvido que aqui todo mundo já não passou por isso, cara. De tu, há tempos atrás, tu via uma guria assim no ônibus e tu ficava, essa. Há tempos atrás. Advogado hoje de tarde já também. Ela desceu esses dias comigo no avião, uma morena aqui agora, linda. Aqui agora, na salinha aqui, cara. Só que daí eu lembrei que eu sou casado, Lelê. Sim, cara, mas é o que eu tô dizendo, cara, é que vocês não deixam acabar a frase. Long time ago. Depois eu tenho que dar explicação em casa, porque vocês não me deixam acabar a frase. Depois a gente conversa pelo MSN, tá? Vai daí, Piaget. Cara, eu já saí com todas as mulheres que estão nessa festa, tirando as minhas duas irmãs. O cara fala pro amigo, né? Sim, espertalhão. E o amigo, pô, comigo é justamente o contrário. Não peguei mais sacanagem. O cara pegar a irmã do amigo é uma sacanagem. Ah, é horrível. Depende, cara, se o amigo não souber. Queria mandar um beijo pro Cássio. Barita. Porque tu pegou a irmã do Cássio. Nunca me atentei muitas vezes. Beijo pra Bianca também. Aí daí, nego velho. Irmã do Cássio, cara. Irmã do Cássio. O nego velho ficou incumbido de dizer pro amigo dele que o filho dele tinha mudado de lado. Tá aqui, quer mudar de lado? É mudar de lado, ele era homem e tá mudando de lado. Che, virou gaúcho. Acontece, né? Tenho duas notícias sobre o teu guri. Uma é boa, mas a outra é má. Então começa pela má. Se o teu guri é fresco. Ai, Deus! Cara. É fresco, que desgraça! Então me diz direto, a boa! Acaba de ganhar o concurso Rainha da Primavera. Pô, quem é que mandou? Quem mandou? Eduardo? Eduardo de Joinville. Eduardo. E aí, Lelê? Olá, pretinhos! Olá. Meu nome é Gislaine, moro em Gaspar. Combina contigo, hein, cara, esse nome. É? Olá! Maurício. O título do e-mail é Maurício Errado. Maurício Errado. É, Maurício, no pretinho das 13 horas do dia 24, casualmente hoje, né? Tudo bem? Ouvi você falando que homem não usa cueca vermelha. Não, homem não usa cueca vermelha, me desculpa. Mulher adora homem com cueca vermelha. Por quê? Não. Como vocês homens também gostam de mulheres com roupas íntimas vermelhas. Não. E nós mulheres também não, achamos horríveis as cuecas bege. Não. Bege. Então, homens, invistam nas cuecas com cores. Tô meio bege. Vermelhas, pretas, azuis, até as brancas têm seu charme. Não, mas não. Fala sério, bege não dá. Cara, bege é bom que o cara pode se largar aquele peito molhado, não mata. Não. Olha o que a Gília Polo fala aqui, ó. Homem com cueca colorida é horrível. Aí, ó. Cueca tem que ser branca ou preta e dá pra dar desconto nas azuis homem e cinzas. Homem que é homem, você usa calça jeans sem cueca. Não, porque eu fecho. Nos filmes pornôs. Aquele filme, cara, quem vai ficar com nós merda. Nos filmes pornôs, os caras não usam cueca. Olha, regata nem pensar. Uma cueca regata vermelha. Nem pensar. Eu tenho uma cueca vermelha. Eu também tenho, cara. Escrito ainda super namorado. Samba canção e com o logotipo do Colorado aqui em cima. Assim. Eu tenho uma cueca vermelha escrito Maurício Amaral. Ele tá no lugar. E aí, Alcemar, tem alguma coisa aí? Tem sim. Qual é o número da tua cueca, Alcemar? 8 ou 7? 8 ou 7. Tem uma frase. Ah, não. O que que houve, Alcemar? Botaram pra eu ler a frase do bagaceiro de novo? Que bagaceiro, tio? Do Dalai Lama? Quem não é de bagaceiro? O Dalai Lama de bagaceiro. Que isso, Alcemar. Assim, ele jogou. Mas é um bagaceiro? Não, você é um pensador. É uma... esse cara é muito bagaceiro. É um religioso. Dalai Lama é um religioso, né? É, será? É budista. Ele é budista. De uma certa forma. Né? Sim, com certeza é. Não sei. Ele é budista. Não sei. Budismo é religião, né? É. Mas vamos ler, né? Até ontem era. É. Budismo é uma região muito legal, cara. Tem uma banda Nirvana que saiu dali. É. Do budismo. Que. Grande hino do budismo é Smells Like Teen Spirit. Chegou a acabar a trilha, pô. Chegou a acabar, é. Vamos lá, então, Léo. Faz esse cara. Demorou. Ame profunda e passionalmente. Você pode se machucar, mas é a única forma de viver o amor completamente. Isso é Dalai Lama ou Eduardo? Dalai Lama. Eduardo. Creche, que Eduardo Lama. Eduardo Lama. E outra quem, ó. A arte de escutar é como uma luz que dissipa a escuridão da ignorância. Como é que é? A arte de escutar? Escutar. Hã? Escutar. Hã? Escutar. Hã? Escutar. Hã? É como uma luz que dissipa a escuridão da ignorância. Ah, tu aprende ouvindo. Agora eu captei. Agora eu captei. Isso aqui serve pro Celso Roth, essa frase. O que o Zacarias acha disso aí? Ai, sabe que eu gosto do Dalai Lama? Porque ele tá usando essa roupa com parece um edredomzinho. Meu sonho é entrar por baixo da roupa do Dalai Lama. Aplaude ele. Achei péssima a imitação. Aliás, Vamp está entrando no ar. Ah, é verdade. Canal Viva. Maravilhoso. Vai reprisar Vamp. Vitor aparece lá. Fazer o Conde Vande. Uns 20 anos atrás. Que corpinho, hein? Que corpinho. O Vlad, troquei a alma da Cláudia Ohana pelo sucesso. Como é que era a música? Podia trocar a alma da Cláudia Ohana. Dá uma calada à noite preta. Vange Leonel. Barbaridade. Ô, meu, e tu falou agora em Nirvana, cara. Vocês já se deram conta que nós estamos 20 anos. Que vai fazer. Se eu não me engano, cara, foi dia 24 de setembro de 91. Não, ele foi lançado um pouco antes. Não. A data do lançamento foi 24 de setembro. Há 20 anos atrás, cara. O Nirvana já tem 20, né? Hein? O Nirvana, né? Não, o Nevermind. Não, o Nevermind. É dia 24 de setembro de 91. É, tem o Bleach que foi lançado antes. É, foi lançado antes. Caramba, cara. Tá entendendo, cara? 20 anos. Hoje é dia 24, daqui a 7 meses. Esse foi o último disco que eu comprei, LP. LP, eu escutei isso ainda em LP. Nevermind. Fizeram uma... É um bebê caindo numa piscina, né? Aí refizeram a foto com esse mesmo bebê, o cara com 20 anos de idade. Um gurizão, um mangolão, lá na piscina. Né? Fizeram na capa da ESPN com o Ronaldinho atrás de uma nota de 100 dólares. Não, todas as brincadeiras. Homer, já foi, Bart. Quem aqui tá precisando de uma segunda chance? Uniritter pode resolver. E sabe como? Com o vestibular de fevereiro. Uma baita oportunidade para quem quer começar logo um curso superior. E o melhor é que Uniritter agora faz parte da Laurier International Universities, a maior rede de ensino superior do mundo. Então a galera que estuda lá tem toda a facilidade para fazer intercâmbio em outras universidades da rede e conseguir uma dupla titulação. Que massa! Vai nessa! As inscrições pro vestibular de fevereiro Uniritter estão abertas no www.uniritter.edu.br até o dia 24. Muito massa! Vai muito daí, massa. Potter! Olha só que chega aqui pra gente, cara. Se os bebês fossem mulheres... Ai, nossa! O que que eles seriam? Quem manda é Larissa Matos, 16 anos, Porto Alegre. Ela pede manda um beijo super especial pro Porã. Beijo super especial pro Porã. Velho Porã! Seria daquelas mulheres cachaceiras. Velha! Fazendo barraco nos bares e sairia com qualquer um. As famosas sabonetes, passa de mão em mão. Potter, uma mulher linda da qual todos desejam, mas nenhum tem. E corcunda! Como é que é, Alcemar? E corcunda! Sabe que eu sou corcunda, né? Não sei, não. Mr. P, seria solteirona. Passa tanto tempo procurando um homem certo que perdeu tempo com os errados. O Nil Porã. Tem a cara de solteirona. Novo Porã. E o Porã. O que, que seria o Novo tá Porã? Bem casado. Bem casado. Uma dona de casa excelente. Espera o marido com a janta servida. Amélia, Amélia, Amélia. Casa limpa e é claro, o que resulta em muitos chifres. Caramba. Ah, esse não é nem um... Esse é o prêmio para o bom comportamento. Larissa, é isso, Matos, Larissa? 16 anos. Parabéns, Larissa. Elas estão ligeiras, né, Nato Fagundes? É. O Fetter. Que tipo de mulher o Fetter seria? Não tem o que acrescentar, já que o Fetter é praticamente uma. Seria exatamente como era. Davi Carradine Coimbra. Uma mulher bem-sucedida que vive rejeitando os homens, alguém extremamente independente. É, o Davi vive rejeitando mulheres. Os homens. O Davi vive KG. Rejeitando os homens. KG seria uma senhora idosa resmungona. Bem caquética. Fazendo tricô em casa. Maurício Amaral, aquela mulher chata. Aquela mulher chata. O Maurício aquela Amaral. O cara não tá chata. No programa, tá na internet. Meu Deus. Que todos se escondem quando aparece. Fala sem parar coisas que ninguém quer ouvir. Legal, Maurício? Pô, obrigado, Larissa. Beijo, Neto tio. Fagundes. Seria uma mulher braba que manda no marido. Põe ordem na casa. Ai, me. Piangers. Ah, Piangers. Ah, Piangers. E chegou o momento. Sairia com tudo quanto é homem. Seria uns 13 filhos com os nomes Cleusa, Gorete... Eu confesso que eu usaria minha... Eu imagino que meu corpo. Passa. Sempre bêbada. Olha, tá piorando. E fazendo escândalo junto com o velho Porã. Que parceria. É isso gorda, aí. Assim, né? Larissa dançando no camarote, beijando o Porã na boca. Aí cai. Vai brigando, velho, brigando com o Porã, que já tinha detraído. Namorando o traficante. Namora o traficante. Jogando copo de vodka com vodka energético na cara. Não quer pagar no final. Asco, né? Aí vai com o Lelê pra casa. Vai com o Lelê pra casa. Depois da operação, o médico dá boa notícia pro paciente. Opa! Olha, tudo correu muito bem, a sua audição tá ótima, o senhor já pode ir pra casa. Hã? Ah, que bom, doutor! E quanto é que eu te devo, hein? É, 3 mil reais. 6 mil? É, isso, exatamente. Tá bom, audição. Ó, hoje o Luiz Mafei tá pedindo uma ajuda aqui, ó. Sábado agora, 26 de fevereiro, vai acontecer na Guarda do Imbaú o abraço do Rio da Madre. Oh. Aquele famoso Rio da Guarda do Imbaú. Sim. Há meses tá rolando um esgoto lá, a pessoa tá jogando esgoto no rio, tá destruindo os nativos e frequentadores da guarda estão muito preocupados, a prefeitura não faz nada, o rio tá chegando numa situação lamentável, o abraço ao Rio da Madre, dia 26 agora, sábado, às 11 horas da manhã, realizado por diversas atividades culturais, vão ter lá às 4 da tarde, vai rolar o abraço, vai ter lá turistas, surfistas, moradores, frequentadores e tudo mais. Convocamos a todos os amantes da Guarda do Imbaú para participarem, então, sábado agora, às 11 da manhã, do abraço ao Rio da Madre. Às 8 horas da noite, hein, vai ter show de Natan Malagoli, grande Natan Malagoli, na Baia Drum Bass. Na Baia Drum Bass. Que é meio drum bass, assim, o som. E é drum and bass na Baia, né? Na casa. E às 11 da noite tem o Teco Padarazzo tocando com a banda dele lá. O Teco! Tá bom, Luiz Mafei, nosso grande amigo. Pô, demais, hein, cara? O Rio da Madre lá. Quem eu nunca fui na Guarda. Ah, não, já óbvio, com o riozinho ali. Isso. Aquele riozinho que vai pro bar do Evori ali. De vez em quando enche. É, exatamente. Eu não acredito que estão estragando aquele rio ali, cara. Não, o bar do Evori não é na Guarda. É, o bar do Evori naquela prainha. Isso, estão estragando aquele rio. Ou tu chega pelo mato, chega pelo riozinho. Exatamente. Putz, mas o Ivori que é pai da Amanda. É, o homem estraga o universo. Ah, é verdade. E aí, Neto? O Nego Véia convidou a Nega Véia pra um restaurante, mas daqueles super finos. Mas crê. Super finos. Só que ele tava tão nervoso que ele não sabia o que ia dizer. Pra se inspirar, decidiu dar uma olhada na volta. Quem já não fez isso, né? Dá uma olhadinha pra ver o clima. O cara muito bacudo no meio do troço, não sabe nada. Dava uma olhada e tal, não sabia o que ia dizer, prestou atenção nos casais. Aí numa mesa o cara disse pro acompanhante dele: queres mel, minha abelhinha? Ele ficou no bico ali. Na outra mesa também um outro casal todo romântico: quer açúcar, meu torranzinho? Não. Aí a mulher fez um sorriso, olhou pro nego velho e ele olhou e disse: quer presunto, minha porquinha? Vai, Lelê! Vai, Lelê! Lelê, quatro coisas que os homens adoram fazer e as mulheres odeiam. Qual delas? Sexo. Ah, nos mandou o Paulão aqui. Aí é uma coisa só que... Dar um tapa na bunda da esposa, principalmente quando ela sai do banho. Ah, velha! Isso é bonito. É, vamos dar um tapão. Na toalha, amarrar na toalha. Esse tapa... tem que dar um tapa... Vamos endurecer isso aqui, velha! Eu acho que o tapa tem que vir com uma vogal, né? Faz uma gelatina lá pra lá. Passar o palitão nos dentes após a refeição e ficar com ele no canto da boca assistindo TV. Perfeito. É bom, né? Grande abraço a você que dá uma germanhada com baixo de boiar com o palito. Deus! Esse aqui é demais, cara. Ficar passando a mão na barriga, assim. É pra falar pum, né? Pum. Soltar uns três puns bem altos no trajeto até o banheiro. Não, três já é peido, cara. É? Eu tenho uma tese que pum aproxima. Como assim, cara? Quando tu tá conhecendo. Quando tu tá conhecendo uma menina, no máximo na segunda noite. É por isso que o Potter tá casado com ela. Gente. Deitado. Não, pum é sinal de intimidade, né? Aí tu peidou. Não, cara, pum é sinal de intimidade. De falta de intimidade. Peida, porque se ela ri, não, ela é espirituosa. Não. Potter, tu fala pro monte de gente que até agora ninguém riu, fala, né? Porque cara. Tá sozinho, bota, mano. Olha, eu vou te falar que 100% de aproveitamento. É, tá pra ver, né? Todas acharam. Ai, que amor! Mas é só no primeiro. Que amor, por causa daqui a 2 horas eu não vou te ver mais. Faz de novo, ninguém pediu. Todas, mas gostaram. Tá, 3 horas, Potter. Tá. O próximo me avisa que eu vou botar assim o lençol por cima. As pedras, não, cara, é nojento. Não, cara, tem que ser o barulhento que não fede. Não, falta surdo, de respeito. O surdo não, o surdão é ruim. Quem fede, né, cara? Agora o barulhento não faz, não cheira. Entendeu? É só um ventinho. Ah, meu Deus do céu. Grande abraço, belo assunto. Por último, cortar a unha do dedão dos pés com o dedão da mão e ficar fazendo bolinha com ela. Não entendi. Você aí, que faz cara. Bolinha. Ah, cara, o cara arranca a unha do pé, né? Corta cara. A unha do pé e depois fica com ela ali mexendo. Ah, isso é demais, né, cara? Faz flunfa. Isso é muito bom. Quem mandou aqui foi o Paulão, o Havaiano de Floripa. Mas nada melhor do que ficar olhando o futebol, coçando frieira. Não sofá nada, que nojo. Com a meia. Não, chega, meu. São 29 para 7. Tá na hora dos classificados do Pretinho. Duas ofertas que chegam aqui pelo pretinhobásico@atlantida.com.br. Tem um ouvinte cheio de porquê aqui, ó. Por que que o Lula, apesar de sair da presidência, recebe salário? Por que que a Dilma não tem primeiro damo? Por que que o PB tem audiência? Por que que vocês não anunciam minha cobertura em Cachoeira do Bom Jesus? Pois eu quero casar também e quero ser um futuro corno e frustrado como vocês. Mas que beleza, hein, ó. Eu já parava de ler aí, ó. Aqui, ó, é uma cobertura em Cachoeira do Bom Jesus, 2 quartos com suíte, mobiliada, vaga para 2 veículos, entrada direta para o mar, piscina no condomínio e com mais alguns detalhes ao qual enviarei fotos através do e-mail. E-mail é Kleber Kuos. Com o seu ou com o K, Kleber? Com quê? Que de queijo. É. Fecos. Kleber com C, tá? Kleber com C. Aí o Kuoz é Q-U-O-2-S. É Q-U-O. É C-U. Não, Gauchão. O Kleber é com C, tá? E o sobrenome dele é Q de queijo, U de uva, O de O e 2 S. Kleber Kuoz com Q-U-O-2-S, @gmail.com. É a cobertura em Cachoeira do Bom Jesus. Sabe como é que é bairro em japonês, mas... Vendo meu iPod Touch 32 GB, ele tem, além de tudo, Wi-Fi, já tá com o Live Messenger instalado e o Ecofon instalado para twittar. Tem o Ecofon e tudo. R$600. Comprei um iPhone 4 e tenho que pagar o novo brinquedo, por isso tô vendendo. Quanto? O iPod Touch, 600. O iPod Touch 32 GB. Nós anunciamos aqui um 3GS 3600, compra. Ah. Emerson84@uol.com.br vendendo esse iPod Touch Emerson? 32 GB. Emerson84@uol.com.br, Almirzão. Vamos faturar! Só se for agora. O desclassificado do Almir, a promoção de hoje é a coisa mais importante da vida. Não ficar na mão quando o carro morre. Boa! A bateria às vezes fica na mão. Arriou, né? Dá aquela arriada na bateria. Alô? som, teste. Achei que eu tava ouvindo um eco. Não, eu também achei. Não sentiu, senhor? Eu também. Alô, ah, som, teste. Tu bebeu, homem? Testando. Não vou negar aqui. Eu fui ali no bar do Pôr do Sol. Pôr do Sol Gaúcho. Já fosse ali? Não conheço. Bar Pôr do Sol Gaúcho. É bom ali, homem? É bom ali, cara. É bom. O cara bêbado, ele repete todas as frases da pergunta pra se agarrar numa coisa que já existe. É bom? É bom. Bom, foi no bar? Se eu fui no bar? Então, ó, carregador de bateria do Almir. Opa! É o Almir Electric Starter Star Fast Clock 2000. Tu conseguia repetir? É, exatamente. Olha a risada. Repete pra nós aí, Almir. Almir Electric Starter Star Fast Shock 2000. Não era 200? Carregador da bateria, né? Carregador da bateria. Tudo isso pra dizer carregador de bateria. É o carregador da bateria. Como é que funciona? Como é que funciona? Tua bateria regou, Maurício Amaral. Tá, riou. Aí eu sei que tu gosta de chupeta, mas vamos fazer com o Almir Electric Starter Star Fast Shock 2000. Vamos trocar isso pela chupeta, então. Não, vamos. Trocar uma chupeta por isso. Tu prefere fazer chupeta, eu sei. Não, eu vou na tua. Mas vamos aqui no carregador de bateria do Almir. Vamos, Almir. Aí como é que funciona? Tu pega um fio que já vem no Almir Electric Starter Star Fast Shock 2000. Vem com um cabinho. Aí tu liga uma parte do cabo na bateria. Quase como uma chupeta. Na bateria, a outra parte no lance do isqueiro do carro. Aí eu pulo do gato. É aí que tá. Mas e a energia pra carregar a bateria? Vem exatamente da onde, Almir? Da bateria. Mas a bateria tem que ter uma fonte externa de energia. A bateria, ela vai ser carregada através do acendedor de esquerdo. Nunca vi isso aqui, lugar. Põe o negócio lá, acende cigarro. Mas, Almir, ali é também alimentado pela bateria do carro. Tem que ter alguma coisa fora da bateria pra carregar a bateria. Pela bateria que vai estar sendo carregada. Compreendeu? Ah, entendi. Um ciclo. Exatamente. No momento que ela está sendo carregada, aí é que ela está gerando. É ecológico, além de tudo. Além de tudo, essa é a genialidade do negócio. Entendi. Não tem erro, gente. Eu garanto. E é muito pesado isso. Nunca ninguém voltou para reclamar. É necessário ter carga na bateria do carro para funcionar. O Bruno Bend de shampoo, de Bento Gonçalves. Shampoo? De shampoo, participou aqui. Tá? Não tem e-mail? Não tem e-mail? O e-mail é: o estagiário hoje ficou elogiando a Brenda, mas tem vergonha de pedir ela pra sair. Arroba. Tá me olhando que nem um maluco e fazendo sinal de tu tá louco. Ponto www. Não, relaxa. 23 para 7 no Twitter, Beto. Com Beto Xavier. Atlântida, todo mundo tá ouvindo a Rádio do Planeta, tamo de volta com o Pretinho Básico, sandálias Boa Onda, a revolução do conforto, o Big é preço baixo todo dia e Damilera, a moda está nas ruas. Agora a gente vai falar de futebol com o doutor Alceu. É data meta, doutor Maurício! Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta bola nas costas. Diz aí, doutor Alceu. Doutor Maurício, hoje tem Copa do Brasil e Libertadores, doutor Moreto. Daqui a pouquinho o Coritiba e o Ipiranga, doutor Casimiro. No Couto Pereira, o Ipiranga de Erechim, que perdeu o jogo. Esse de ida certo, por 1-0. Né? Coritiba e Ipiranga em Coritiba. Sabe quem tá Coritiba, não, está certo. Coritiba. Coritiba em cu. Quem tá lá? Cu. O Ipiranga de Erechim. Luciano Calheiros, baby. E depois às 9 da noite tem o São José de Porto Alegre com o Paulista. Calma aí, o Calheiros tá cobrindo lá o Ipiranga. Tá, foi hoje de manhã. E Curitiba. Curitiba. Ele tá cobrindo em todo isso estado, é muito, né? Legal, né, cara? Isso ele é já cobriu, não, ele já cobriu o jogo de ida em Erechim. É, dá pra ver. Vai tomar uma cervejinha com o Tcheco depois. Óbvio, jogo, não, o Tcheco tá já mandou um abraço pra gente lá em Erechim, já. O Zequinha, né? É a estreia da grama sintética, a famosa grama sintética do Passarinho. Que horas de jogo? Vai ser estreia hoje. Pô, vamos pra lá, cara. Deve passar. Metade foi pago pelo presidente, né? Pelo Zequinha, e a outra metade estádio pela empresa que quer usar o estádio do Zequinha como modelo brasileiro em grama sintética. É o melhor de todos. Vamos pra lá, rapaz. Pode ser essa aí, cara. Não tem nada pra fazer. São José Paulista de Jundiaí, cara. É, tá disputando a primeira divisão do Campeonato Paulista. Vai, cara. Tua vida é boa, já foi campeão da Copa do Brasil, cara. Paulista. É uma oportunidade de nós, colorados, e vocês gremistas irmos juntos no mesmo jogo e no jogo Zequinha. A tua vida é boa, né, Lelê? Aliás, da onde saiu. Fazer o que tu quiser, pode viajar pra onde tu quiser. Da onde saiu o Vitor. E o Perdigão. O Vitor e o Hever. É, bata meia perna. Ah, não, Perdigão não. Desculpa, Perdigão errou o pênalti lá. Quem entrou, a bola entrou, mas o Perdigão. E ainda hoje, mas quase amanhã, tem um Grêmio na Libertadores. Hoje, mas quase amanhã. 15 pra meia-noite. Não, 15 pra meia-noite abre a transição. O jogo é 10 pra meia-noite, né? Ah, que bom, horário cara, bom pro cara inventar pra patroa assim, não, vou ali ver o jogo do Grêmio. Que hoje é 15 pra meia-noite, Júnior Barranquilla é Grêmio. A tática do Lelê, hein? Quanto que vai ter o jogo, só falta falar pras gurias pra procurar pro restaurante modelo no cartão de crédito. Lelê. Não, cara, eu vou secar em casa. Hamilton Leite. Que eu vou dar uma dica para as mulheres, sabe? Meio bagunçado. Não tem como pagar conta de restaurante às 3, 4 da manhã, gente. Depende. Não tem. Ah, na churrascaria Garcia. Só se tiver escrito churrascaria Garcia. Não. Sim. Barranco. Grande abraço, muito obrigado, Potter. Barranco o nome. É. Então, o pessoal que vai não sair. Tem as faturas de cartão de crédito vasculhadas, isso, ele acha que pode. Todas as minhas contas podem ser abertas ao momento que quiser. Pessoal que vai também, ver o jogo do Grêmio, pode quebrar meu sigilo. Pra ver o jogo do Grêmio no restaurante, então é isso. Vou quebrar o teu sigilo amoroso. Só não pode quebrar meu sigilo de SMS, o resto pode quebrar. É, aí eu quero ver. Um abraço a todos os amigos. Era isso, doutor Ocel. É, papo. Grande abraço amanhã, dá uma olhadinha. Pecado, sabe se o Lúcio joga ou não joga, doutor Ocel? Não. Não tem. Não joga? Parece que tá bichado. É mesmo. Eu vi uma entrevista do Renato vindo pra cá, ele disse que ele libera o time 45 minutos antes do início. É verdade. Que marra. É uma marra, né? Renato super gaúcho, Renato. Vai, Potter, abre aí. Uma piada sentido. Então, Maurício. Piada do Potter! Apoio! Inseticida Mafu! Agora Mafu noite, Mafu dia! E aí o cara todo boa pinta ali, né? 90. 90, né? Encontra com uma loira gostosa e começa o chaveco. Aí, meu bem. Sabia, primeiro eu vou lhe dar uns drinks pra que você fique um pouco mais soltinha e alegre. Ai, nem pensar. Aí depois eu vou levar você pra uma baladinha mais dançante, onde eu vou te dar mais alguns drinks. Nem sonhando. Nem... Depois eu vou levar pro meu apê, onde a gente pode beber um bom champanhe, daqueles bem caros. Ai, de jeito nenhum. E aí sim eu vou levar para minha cama e vou fazer amor com você. Tu tá louco, nunca. E ainda tem outra aí, ó. Não vou nem colocar camisinha. Ah, aí. Vai pra tua assim. Uva! Camisinha! Vai daí, KG! Camisinha! Camisinha! É a nossa a campanha do Pretinho Básico, né? Pela saúde bucal. Eu acredito. Potter! Falar em bucal, um grande beijo pra Mr. P. Mr. P não tá aqui entre nós porque é jurado no Garota Verão. Melhor intérprete bucal! Candidata número. Ele tá sentando nessa história aí, né? E aí, KG? Estou indo embora. Já? Não há lugar mais pra mim. Ah, que bom, cara. Eu sou o Trema. O Trema. O Trema. O Trema. Você pode nunca ter reparado em mim, mas eu estava sempre ali. Que isso, Trema? A gente sempre prestou atenção. Na Yanguera, nos aquíferos, nas linguiças, por mais de 450 anos. Mas os tempos mudaram. Inventaram uma tal de reforma ortográfica e eu simplesmente tô fora. Fui expulso pra sempre do dicionário. Seus ingratos, isso é uma delinquência de linguistas grandiloquentes. O resto dos pontos e o alfabeto não me deram o menor apoio. A letra U se disse aliviada porque vou finalmente sair de cima dela. Os dois pontos disseram que eu sou preguiçoso, que trabalho deitado enquanto eles ficam de em pé. Até o Cedilha foi a favor da minha expulsão, aquele C cagão que fica se passando por S e nunca teve coragem de iniciar uma palavra. O C cagão. E também tem aquele obeso do O e o anoréxico do I. Desesperado, tentei chamar o ponto final para trabalharmos juntos, fazendo um bico de reticências, mas ele negou. sempre encerrando logo todas as discussões. Será que se deixar um topete moicano, posso me passar por aspas? A verdade é que estou fora de moda. Quem tá na moda são os estrangeiros. É o K, o W, KKK pra cá, WWW pra lá. É, isso aí. Tudo bem, vamos embora da língua portuguesa. Foi bom enquanto durou, vou pro alemão. Lá eles adoram os tremas. E um dia vocês sentirão saudades. Boa. Eu não vou aguentar. Nos vemos nos livros antigos. Saio da língua pra entrar na história. Cara, que triste. Adeus, trema. Ô, cara, agora já foi. Eita, hein, cara? Foi de tremendo. Foi de tremendo. Quem que mandou? Maravilhoso. O trema? Eduardo. É Eduardo. Ah, Eduardo de Joinville. Eduardo Mister. Mister Eduardo de Joinville. Mas o trema continua aí com o Michael Jamie Foxx e o Hamed Ali, né? O trema... Então fica a regra, né? Não trema em cima da linguiça. Né? Mas o trema continua OA. Hã? O trema, o símbolo trema, é. O trema. É, continua em cima dos nomes, sinal, né? Sinal gráfico trema. Nome próprio continua. Nome próprio me continua. Me dá um exemplo de nome próprio. Miller. Ah, desculpa aí, Potter. É alemão, né? É sobrenome próprio. Mas diz que na carta de alemão. Despedida do trema diz que ele se dá muito bem na Alemanha, né? Ah. E não tem um cara chamado Miller, né? Vou sentir saudade do trema, cara. O Miller. Tirando o Miller. O Miller. Cara, eu tenho aqui um módulo, os dois módulos com optativas do curso para mulheres perfeitas. Ah, olha! Não sei se interessa a vocês. Interessa aos ouvintes. No né? módulo 1 tem a caixa de ferramentas, esse mundo totalmente desconhecido e suas funções. O outro módulo aqui, você está gorda. Como aceitar e lidar com o problema sem enlouquecer todo mundo? Religião. Futebol é mais sagrado que casamento. Matemática, comprar em promoção nem sempre é um bom negócio. Nem sempre. Nem sempre. É verdade. O carro e seus enigmas. Os benefícios e prazeres de um manager atuar. Com aulas práticas. Que isso, cara. Isso no módulo 1, tá? Tá. Isso é aula prática, tudo começa com, na verdade, os benefícios do Brasil, né? Módulo 2, a regra do impedimento. A torneira do chuveiro não é varal. Ah, cara, só um pouquinho, meu. Eu não me importo nem um pouco de entrar no meu box e ver uma calcinha pendurada. Então tivesse maravilhoso. E com as boas, maravilhoso. Eu acho melhor ainda. Maurício cara. Costuma pendurar as calcinhas dele. Não, eu não uso, cara. Mas eu acho uma viadagem. Ai, tem calcinha no box. Maurício, é o curso pra mulheres. Se tivesse cueca no box. Cara. Mas mulher, Maurício, é isso. Não, na boa, cara. Eu acho uma papagaiada. Eu acho uma papagaiada do curso pra mulher perfeita. Não, mas o negócio das calcinhas no box. Então falta nessa aula de tua mulher faltar. Ok, ok. Tá? Ah, tem optativas. Vai, eu já realizei um sonho uma vez em Santa Maria, tá? Tem tempinho. Que eu estragou meu chuveiro, tinha um apartamento com isso. 5 mulheres. Olha aí. E aí queimou meu chuveiro no inverno em Santa Maria. Foi tomar banho lá. E aí eu conhecia 2 ou 3 delas lá, amigas mesmo, não tinha nada mesmo. E umas aí cheguei lá, gurias, olha só. Queimou uma chuveira aí. Não, fez não, até máscara, né? Só porque a gente vai botar umas calcinhas aí. Tias máscara. Mas claro, passa lá. É máscara. Eu cheguei lá. Tinha 6 calcinhas e penduradas. E tu achou ruim? Eu vesti as calcinhas. Não, cima no braço, outra na cabeça, tudo. Saí lá. Continua um amigo do Davi, aquele, né? Que roubou a calcinha e o cara ligou pra mim. Ô, meu, tu pode devolver a calcinha da minha mulher que tu roubou. Bah, isso é ruim. Isso é chato pra caramba. É chato pra caramba roubar a calcinha. O módulo 2, então, tem aqui a torneira do chuveiro não é varal. A louça depende de você. Cartão de crédito não é brinquedo. Sobrevivência, o que é o step e como ele funciona. E cerveja, o líquido sagrado. E aí tem optativas. É optativa, você pode escolher umas pode 3. Escolher não, 3. Não é optativas, como é que é o nome isso aí mesmo? Eletivas. Né, que é telefone, quando parar. Poxa, isso é obrigatório. Sexo, vantagens e benefícios do sexo casual. E a importância de calar a boca depois do sexo. É o curso pra mulheres perfeitas demais. Em 2 módulos. Pô, é demais, é muito caro, Piano? 7 milhões de reais. O custo? 7 milhões. Esse curso aqui a gente faz de graça. Não, o Almir tá dando umas aulas. Mateus, pelo bem da humanidade. A gente faz de graça. Matheus Bidarte Tomás. Uma mulher esses dias me disse que quando todo homem quer que uma mulher seja aberta, né? Seja open mind, sabe? Assim? Todo homem aberto. Mas na primeira vez, quando conheceu, ele quer tudo naquele momento. Depois quer nada. Não, né? Aí depois que a coisa fica mais séria, ele fica perguntando se a... Ah, tu foi assim com todo mundo? É. Foi assim, não sei o quê. Se apaixona o cara, ele fica achando que a mulher não sei o quê. Então as mulheres não têm saída. É verdade. Eu deixo uma dica. Pobre aqui mulheres, né, Potter? Nunca nas primeiras vezes. Nunca sai. Faz um charme. Na terceira vai, é o ideal. Vai, nego velho, vai, nego velho. Mais. Salvar. É o detetive particular, presta contas pra sua cliente. Ó. Seguiu seu marido na noite passada, como a senhora pediu, hein? Ai, o detetive. Ele foi a 3 bares, 4 boates e 1 motel. Bah! O quê? O que esse desgraçado foi fazer em todos esses malditos lugares? Olha, não tenho bem certeza, mas pelo que eu deduzi, ele tava seguindo a senhora. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Mais um. O Sérgio Colorado de Santa Maria diz que alguém falou aqui no programa, ele acha que foi o Potter, sobre quem usa isopor ser pobre. Não, nunca falaria uma coisa dessa. Isopor é coisa de rico. Mas aí que são as frases que o Eike Batista nunca diria. Tá. Daí, pega o meu isopor. Cadê meu isopor? Aí ele tá dizendo aqui, ó. Pois tem coisa pior que isso. Aquele que traz de volta pra casa o gelo que sobra no fim do passeio e põe de volta no freezer pra usar. Esse é nego, velho. Então assim, ó, eu vou admitir pra vocês que eu faço isso. Balele! Balele! Mas sabe por quê, cara? Por consciência ecológica. Ah, para, Lelê. Sério, cara. Lelê tá doente. Ah, não, Lelê. Não. Tá com a coluna quebrada. Cara, eu faço porque tá sobrando ali meio saco de gelo que ficou Lelê. Ali no cooler. Consciência. Lelê, eu boto. Fica. Deixa eu falar. Mas olha pra mim, Lelê. Olha aí. Consciência ecológica é coisa de viado. Não. Não, não, não, pô. De viado. Não. Messi, só viado faz isso. Não, cara. Só viado. Daí eu quero tomar. Viu o homem dele? Não, diz que o Eduardo tem. Aí eu quero tomar um. Aí eu quero tomar um vinho branco na minha casa. Que quero vinho branco? Que vinho branco? Acabou. Vinho branco. Mas chegou de homem, cara. Bicha. Cara, as mulheres. Só tem uma mulher, cara. A minha mulher e todas as mulheres que gostam de uma boa bebida gostam de tomar vinho branco. Gosta de tomar champanhe. Que seja um espumante. Ô, Betânia, tu gosta. Só um pouquinho. Betânia, tu gosta de vinho branco, Betânia? Tenho pavor. Mas olha o tamanho do pé da Betânia. Maravilhosa. Tomava até líquido de bateria, rapaz. Vinho branco. Betânia, vou encerrar o programa contigo, tá? Já não tem tempo a mais nada. Só vou anunciar os nossos patrocinadores aqui que te mantém aqui, Betânia. Damilera, a moda está nas ruas, o Big é preço baixo todo dia e Sandálias Boa Onda, a revolução do conforto. Um número musical, né, Betânia? Uma música? Uma música, por favor. Eu quero ver então o ensaio das palmas quando crescer, ver se vocês estão bem mesmo. Tá, na hora do palma de teatro. A música na sombra, o ritmo no ar, o animal que ronda. Olha outra música maravilhosa. Nossa senhora. Eu saio dos seus olhos, remela. Eu rolo pelo chão. Gostosa! Feito amor que queima, magia negra, sedução, como uma deusa. Maravilhosa. Você me mantém. Você me mantém excitado. E as coisas que você me diz me levam a ler. O fundo do prazer, o amor e o poder. Não estraga, Zacarias. Isso, Zacarias. a música nas sombras. Opa, deu uma, o rio se mudou, resbalou. E o tom, o animal que ronda. No véu do luar. Ô, Milton Leite, é a Betânia, Milton Leite. Perto das lendas. Tá bom, chega pra ti, Betânia. Vem aí a Voz do Brasil pela internet, tem o Discorama, Pretinho Básico, tá de volta amanhã, a partir da 1 da tarde.